valer, dá valer. Eita, valer, dá valer, vai. Eita, valer, dá valer. Eita, valer, dá valer, vai ver. Eita, valer, dá valer. Eita, valer, dá valer, vai ver. Toma gostosa, vem com a checa que eu tá com o pau, vai. Toma gostosa, vem com a perereca que eu tá com o pau, ai. Toma gostosa, que tu tá legal e tá sensacional, vai. Senta devagar na pica se lisa gostoso. Senta devagar na pica tu desliza gostoso. Vai raspando a xereca no u, ai raspando a xereca no u, ai raspando a xereca no u, vai raspando a xereca no u. Daba daba de, ei, daba daba de, vai ver que ela é profissional, vai ver que ela sabe demais. Raspa a xereca no pau, com a bunda pra frente, pra trás, vai. Raspa a xereca no pau, ai. É DJ Tornado, porra. Não conhece? Segura. Eita, valer, dá valer. Eita, valer, dá valer, vai. Eita, valer, dá valer. Eita, valer, dá valer, vai ver. Eita, valer, dá valer. Eita, valer, dá valer, vai ver. Toma gostosa, vem com a checa que eu tá com o pau, vai. Toma gostosa, vem com a perereca que eu tá com o pau, ai. Toma gostosa, que tu tá legal e tá sensacional, vai. Senta devagar na pica se lisa gostoso. Senta devagar na pica tu desliza gostoso. Vai raspando a xereca no u, ai raspando a xereca no u, ai raspando a xereca no u, vai raspando a xereca no u. Daba daba de, ei, daba daba de, vai ver que ela é profissional, vai ver que ela sabe demais. Raspa a xereca no pau, com a bunda pra frente, pra trás, vai. Raspa a xereca no pau, ai. É DJ Tornado, porra.